3397, mantenha a posição. Gente, gol no 260. Confia. Dá uma baixada de travado, Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado, toque emitida, pista no 0. Vento 19, 0 graus, com 1 no meio a nós. Ajuste no 0 no 4, Olimpo 00. 00, toque emitido. O presente está autorizado, aprovado, Serra Vitor 368, Gona 260. 368, descendo. O 397, precisado alinhar e manter. Alinha e mantém, ó, 397. Torre, o Índio Zulu Alfa chama o controle ou permanece na frequência da torre? Índio Zulu Alfa tem tráfego no corredor forte a 1 no mil pés, fazendo reboque de faixa. Chame o controle, 1935, Índio Zulu Alfa. 1935, Ilha Zulu Alfa. Olimpo 00, tocou em MT aos 30, mantém 1 no mil pés na perna base, reposta perna base. 1 no mil pés na do vento, mil pés reportará na para base, Olimpo. Olimpo 00, perna do coração, reporte pronto para girar base, perna vento. Do vento reportará para base, Olimpo 00. Confia. 7 km alfa, mantém mil pés. Informa o tráfego em sentido contrário a 1500 pés. Ultraleve avançado. Positivo, eu reportarei no buraquinho. 7. Com 397, atrasado linha, decolado pista no 0, vento de 9, 0 graus, com no 5 nós, ajuste no 0 no 3. A linha decola, traga com 397. Bruno 983, Kenega 1 no 0 no 3, autorizado o táxi via Índia com a esperada 1 no 0, torre 1 no 8 nesse momento. Táxi Índia, 18 mil. No 0, visual. Tanto 896, avistado, avisado, pouso, xista no 0, vento 8, 0 graus, com no 6 nós, ajuste no 0 no 3, gol 1 no 397. É, 3896, autorizado pouso, confirme. Avisado pouso, tanto 3896. Livre pouso, pistão no 0, tanto 3896. Gol 397, decolou os 32, chama o controle agora em 1 no 9, 5, 3, 5, gol no 397. 1935, 397, obrigado, bom dia. Que Alaska Alpha, confirma o tipo de equipamento. Fox Charlie 182. Gente. Olimpo 00, informa um Charlie 182 em buraquinho a 1.000 pés. Olimpo 00. Olimpo 00, está mantendo a posição por aqui. Gente. De Alaska Alpha, informa o P3 da Força Aérea na Serra do Vento a 1.000 pés. Quilo Alaska Alpha. Positivo, eu tenho aí o Força Aérea aqui no Tiqueta, ok? Sim. O 983 mantém a posição. É, 1-3. Se o Quebec Serra confirma, já avisou algum campo? Reporte na rotatória mantendo 1.500 pés, quilo Quebec Serra. Mike Serra do Pronto, a cópia? Local? Afirmo que o Lote Alfa 360 pela direita. 360 pela direita para o quilo local. O 983 autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Tá 3296 no solo aos 34, libera a próxima direita, chame o solo 1219, tá 3296. Liberado direito 219, tá 3896. Interceptor do vento, Olimpo 00. Mantendo vento, aguarde base, Olimpo 00. Antena do vento, 00. Quilo Oscar Alfa, copiou a instrução na 360? Positivo, senhor. Gente, já iniciou? Sou, já iniciei. Torre, Salvador, tô passando no Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, na rotatória, 1.500 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado para seguir final da 17, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mantendo a rotatória 1.500 pés, ajuste no 0 no 3, Quilo Quebec Serra. E aí, tem rotatória, Quebec Serra. Olimpo 00, autorizado a girar base. Girar base, parou, Olimpo 00. Gol 93, autorizado decolar da pista no 0, vento 100 graus no 5 nós, ajuste no 0 no 3, informa o tráfego Charlie 182, mantendo espera, setor nordeste a 1.000 pés. Quilo Quebec Serra, agiliza e aposta final da 1-7, Quilo Quebec Serra. Então, em Salvador, gol 1-260, estabilizado. 1-260, reporte Duna. Confirme. Reporte em Duna, gol 1-260. Tá respeitando o ILS de Luiz. Gente, aposta estreia no gol 260. Caramba. Gol 93, decolou os 37, M controle agora em 1-9, decimal 35, gol 983. Decimal 35, obrigado. 00, autorizado, toque remetida, pista no 0, vento 90 graus com 1 no 5 nós, ajuste no 0, no 3, Olimpo 00. 00, toque remetido. Norte 3, milhas normal 7, Quebec 0. Quebec 0, continua a aproximação, guardando pista livre. 1 no 7, Quebec 0. Certo. Acione código 5002. Alô, 5002. Ok, agora estou recebendo seu plano, vigilância 93. Ok, Breno. Tio Quebec é avistado, autorizado para pousar 17, vento 100 graus com 17 nós, ajuste no 0 no 3, Kilo Quebec CR. Livre pouso, Quebec CR. Curva à direita, prossiga farol de Itapuã, Olimpo 00. Curva direita para o farol de posição. Passou 372, o 260 gol. O 260 continua a aproximação, guardando a liberação na 1-0. Guardando, 260. No solo, os 4-0, confirma o pátio. Sente, batom, o Kilo Quebec Serra, no solo, os 4-0, libera a direita, reporte frequência livre. Voando 260, avistado, pouso autorizado 1-0, vento com 90 graus, com 5 nós, ajuste no 0 no 3, gol no 260. Pouso autorizado no 1-0, gol no 260. Kilo Oscar, já está batendo 360 aqui sobre buraquinho. Kilo Oscar Alfa, mantém a espera, guarde. Estou mantendo, 360. 0 farol de Itapuã. Gente, limpo 00, mantenha o litoral, aguarde instruções. Mantém o litoral, achei, aguarde instruções. Ele bateu, mantendo o litoral, para a barra. Zulu Novembro, irá pousar na pista 1-0 ou pista 1-7? Pista 1-7. Patanco, Eco Zulu Novembro, na escuta, pronto para reporte para cancelamento. 3198, essa medicação. Negativo, São 3198, mantém o perfil de chegada. Dois, três, cinco, mais curto. Lógica Alfa, mantenha o litoral. Itapuã, de farol de Itapuã. Mandei farol de Itapuã, Lógica Alfa. Autorizado, cruzamento da 197. Autorizado. Gente, Lógica Alfa. Patanguera do Sul, 90 visual com campo. Afirmativo, visual e visual com aeródromo também. Patanguera do Sul, 90, plano modificado, 45, chame torre frequência 118 decimalmente. 118.6, Sul, 90. Controle, Papa, Uruguai, Vila, Vila, Vila, Alfa. Controle, Salvador, 24235, bom dia, vai. Papa, informe em Jesus Lual, prossiga. Retorno para Salvador, Jesus Lual. Papa, informe em Jesus Lual, vou ir na proa do corredor Interlagos. Posso ser André. Proa do Interlagos, Jesus Lual. Azul 4235, autorizado de chegada. Bom, ofereça para nível de voo 050. Entende, Azul 435. 1983, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260, 128, obrigado. Controle, Salvador voltando aqui, Lascal. Prossiga. Olimpo 00, autorizado toque invertida, pista no 0, vento 1,00 graus, com 5 nós, ajuste no 0, no 3, Olimpo 00. Eu passei remetido, Olimpo 00. Rotatória, o Zulu 90. Recurso do novembro, ingresso na final da 1-7. Ingressará na final, 90. Recurso do novembro, é porte a 3 milhas da cabeceira da 1-7. Recurso do novembro. 90. Salvador, Sené 62-6140. Sené 640, prossiga. Papão Melão de Oscar Bravo, retorno, regresso pelo corredor Bonfim. Sené 6140, nível correto para recife 350, o senhor aceita? Aceita. Sené 6140 para Recife, nível de voo 350 via Upper Whisky 58. matrícula da 10 após curva esquerda, saída Pouca Transição, Aracaju. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5011. Posição Chanel 6250, Recife, nível 350, pista 10, Pouca, Aracaju, 1935-86, 5011. Chanel 6140, procedimento correto, responde para push e acionamento. Para a rotatória, Índia Zulu Alfa. Direita para mil pés, Índia Zulu Alfa. Mil pés, Índia Zulu Alfa. Olimpus 00, tocou RMT aos 50, mantenha 1 no mil pés, corredor forte, Olimpus 00. Mil pés, corredor forte, Olimpus. Olimpus 00, informa o tráfego, outra leve avançada, 1500 pés, saindo de buraquinha e indo para a rotatória. Gente, Olimpus 00. Zulu Alfa, chame torre frequente 118.6. 118.6, Índia Zulu Alfa. Torre Salvador, Papa Unifor, Índia Zulu Alfa. Índia Zulu Alfa da presente, autorizado final da 17, reporte a 3 milhas da cabeceira da 17, confirma intenções, o toque é emitido ou pouso direto? O Índia Zulu Alfa, gostaria de prosseguir para o pátio 3, se for possível pousar pela 1-0, pouso completo agora. Índia Zulu Alfa, reporte a 3 milhas da cabeceira da 17. 3 milhas da 17, Índia Zulu Alfa. Zulu Alfa da presente, prossiga para a base da 1-0, agilizando. Base da 1-0, agilizando, Índia Zulu Alfa. Eco Zulu November, no solo 5-2, confirma o pátio. Novembro, faço Black Tech autorizado, ingresso na Papá, pós frequência livre. Não, IMS é possibilizado. Etap 2000 pés, 10013, autorizado ILS, expeita 3198. Guardião 02, chame torre de frequência 118.6. 18.6, Guardião 02. Salvador, Guardião 02. Salvador, Guardião 02. Confirme. Confirme. Salvador, Guardião 02. Olimpo 00, voo na proa da rotatória. final da rotatória, ouvintes. Chame torre 118, décimo meio. 186, azul, 4235, obrigado. Zero, Guardião 02. 02. Bom, eu, Índia Zulu Alfa, tá na base da 1-0. Índia Zulu Alfa, agiliza, autorizado pouso na 1-0, vento 90 graus, com no menor, ajuste 1-0-1-3. Índia Zulu Alfa. Pouso autorizado, estamos agilizando aqui. Índia Zulu Alfa, faça uma base curta para pouso na 1-0, ok? Base curta. Torre Salvador, azul 4235 no localizador. Azul 4235, número 2 para pouso. Tem um ultra leve avançado na curta final para pouso na 1-0. Continua a aproximação, aguarde vista livre, ajuste no 0-3. 0-3, azul 4235. Meu Mike Serra Golf, prossiga no corredor frágil. Corredor frágil, Mike Serra Golf. Índia Zulu Alfa, no solo 55, agiliza à direita, solo 1219, Índia Zulu Alfa. Na direita. Atenção, Mike Serra Golf. Olimpo 00, reporte na do vento. Autorizando a do vento, reportará. Qual a Índia Zulu Alfa? Papa Whisky, Índia Zulu Alfa, autorizado táxi via Alfa, quilo, parte 3. 043, Índia Zulu Alfa. Romeu Max Serra Golf, diversão para nível de voo 085. Cruzada, só 085, Max Serra Golf. Clube 00, aponte pronto para a base. Portaria para a base, 00. Siga Golo 260. Passa o Mike, autorização Recife. Golo 260, aguarde para a cópia. Teria saída prevista? Saída PUC, transição Aracaju. PUC, Aracaju, guarda. 0, faz 360, direita. 60, Olimpo.